Eu olhei, porque eu ia escolher. Laupren? Ixi. Ei, caralho. Alô? Você tem que começar, mas você tem que começar cantando, tem que falar Moon on the water, because I have Moon a special memory. Moon on the water. Olá, saudações a todos, sejam bem-vindos à mais nova edição da série de podcasts sobre músicas e animes, com vocês a 55ª edição deste trabalho acústico, feito sempre com muita atenção e carinho para vocês que nos escutam. Antes de falarmos do tema, de quem escolheu, né, a pauta da vez, que foi a vencedora por apenas um voto de diferença, foi uma votação bem apertada dessa vez, vamos apresentar a equipe que sempre traz alegrias, risadas, piadas e assuntos sérios de vez em quando, né? Então vamos começar pelo podcaster Evilásio. Olá. É isso aí. Após Evilásio, temos o senhor Luke Lucas. Eu sou um velho tarado do metrô. Tá ok. É aquela história lá de japonês, gordo, careca ainda? Eu só não sou japonês, mas eu posso puxar meu olho com fita crepe. Como a Kim Kardashian puxa os peitos delas. Mas peraí. hoje o japonês não é apertadinho, cara? Pequenininho? Apertadinho? Pode ser, não sei. Vai que é virgem também. É, enfim. Sou eu. Ai, meu Deus do céu. Ok. Depois da apresentação do Luke, nós temos a presença do Eric. Olá. É isso aí, grande Eric. Após o Eric, temos o senhor Ian. Aloha, ula ula. Ula ula de bacha. If you like me, coladas. And get up, Ari. Cara, eu prefiro do Ucha, sinto muito. Ah, tá certo. Depois do Ian, temos a presença da senhorita Natália. Tudo de acordo com o Kekuku. É isso aí. E após a senhorita Natália, temos a primeira participação de um novo colaborador do Animicote, né? É o senhor Tadashi. Eu sou o pessoal que mais aguardava por esse podcast, mais preparado para ele. Com toda certeza. Vai lá buscar o café pra mim. Estagiários. Vai lá buscar o café, Tadashi. Eu tô indo, perdão. Enquanto isso, imprime umas três xerox. Depois só o boy é triste, cara. Vai Tadashi. Lá. Tadashi. É quantas colheres? Será que a maldição pega hoje também? Será que hoje o cast vai durar 3 horas? Não, que isso? Ah, não. Não diga isso. Cara. Só pra avisar, eu vou pegar a música do Tadashi só porque ele é estagiário e não tem direito de escolher música, tá? Tá certo. Caralho. Ah, isso aí, gente. E aqui quem vos fala. Tá cedo, gente, que eu tô na casa dos outros, né? Na minha casa não. É isso aí. E aqui quem vos fala, Calírio Neto, saudações a todos. Então, vamos dar início ao SMA de número 55. Faltou o Eric. Eu já chamei. Ele falou já. Então, desculpa. Ok. Então agora vamos chamar o nobre Eric, porque ele vai falar do tema que ele escolheu, que acabou sendo o vitorioso da última eleição. E ele vai também dizer o porquê que escolheu esse tema. Então, é sua vez, Eric. Vai lá. Obrigado. No caso, eu só escolhi esse tema porque eu queria, já fazia algum tempo, que tivesse um tema no podcast que envolvesse um estúdio de anime em particular. E foi Madhouse porque era o estúdio que eu achava que tinha mais chance de ganhar na enquete. Eu pensei no Kyoto, no Shaft, Aon Pictures, Bones, mas eu acho que Madhouse realmente seria um nome mais forte pra ganhar a enquete e acabou ganhando mesmo que por um votinho do... Qual dublador que era? Revelações Tomogazu Sugita. Tomogazu Sugita. Era o Sugita. Um voto, cara. Mas eu vou dizer que se você escolhesse a Shaft, eu acho que você não ganhava a enquete não, viu, Eric? Com se escolhesse a Shaft, não ganharia não. Eu vou estar contra. Talvez o Bones, talvez o... Não, então, animation. Assim, no máximo, depois da Madhouse, talvez Kyoto Animation ou a um Pictures, porque tem vários animes populares. Pictures, hein, Luke? E até Bones, mas... Seria mais difícil. Então o Madhouse foi a escolha mais segura mesmo. E quem vai fazer as honrarias iniciais é ele, o senhor Ian. Vai lá, Ian. Opa! Então, a música que eu escolhi foi Kuroi no Mida, que é cantada pela Ana Tsukia, que é do anime de Nana. E, bom, pra quem não sabe, Nana vai contar a história de duas meninas que, coincidentemente, têm o mesmo nome, a Nanosaki e a Nana Komatsu. A Nanosaki, que ela é vocalista de uma banda chamada Black Stones. Ela tem todo um estilo punk, rock. E a Nana Komatsu é totalmente o oposto. É uma menina com os trejeitos mais afeminados. Ela adora usar vestidos, sempre de bom humor. E as duas moravam no interior. E ao completarem 20 anos, elas decidem ir pra Tóquio. Cada uma perseguindo seu próprio sonho. A Nana Ozaki quer que a banda dela tenha sucesso, a banda dela, Black Stones. E a Nana Komatsu, ela se muda pra Tóquio porque o namorado dela e os amigos dela mudaram pra lá no ano anterior. E ela decide ir pra lá também pra poder ir atrás deles. E as duas se encontram no trem, indo pra Tóquio. O trem é parado por causa de uma nevasca. E elas começam a conversar e começa a nascer uma amizade dali. Só que depois desse encontro, elas acharam que nunca ia se ver de novo. Mas, por coisas do destino, elas acabam alugando o mesmo apartamento. Elas se reencontram na procura de uma casa e acabam alugando, decidindo morar juntas para dividir o aluguel, etc. E elas moram no apartamento de número 707, que 7 é Nana em japonês, que é o nome delas. E por mais que elas sejam completamente diferentes, vai nascer uma amizade muito forte dali, que é o foco do anime. Fora todas as tragédias e merda que acontece na vida delas, porque, né, sempre tem que ter, que a vida é feita de tragédias. E a música que eu escolhi, é Kuroi no Mida, ela foi o segundo single do anime de Nana. Ela é cantada pela Ana Tsukia. Ela foi liberada, a música foi lançada no dia 10 de janeiro de 2007, em uma versão de CD e uma versão de CD e DVD. Foi pela Mad Prey Records. Ele atingiu a sexta posição no ranking da Oricon Style e vendeu um pouco mais de 9 mil cópias. Ele foi usado, se eu não me engano, no terceiro encerramento de Nana. E foi lançado um single CD que nele tinha não só Kuroi no Mida, mas I'm Addicted to You e Just Can't Get Enough. E é isso. Eu tô impressionado que eu acho que alguém andou tomando aulas com a Nayara aqui. É, exatamente. Alguém tomando aulas com a Nayara aqui, cara. Tenho que representar ela, porque ela faltou, gente. Porque a outra Nana era afeminada. Eu fiquei pensando, mas ela é mulher afeminada. Mulher afeminada, ok. Era pra ser era mais feminina. Uma coisa, um spoiler embutido, eu não acredito em coincidências como a da Satiko, tá? Eu fiquei muito chateado com aquilo acontecer. Ai, nossa senhora. Eu não acredito nisso. Não lembra da Satiko, não. Bate até a depressão. Nana é o meu shoujo favorito. Eu sofro sempre com ele. E, porque nossa, nunca vai acabar. Nunca é vai shoujo, acabar. Viu, gente? Não. É shoujo. É shoujo. É shoujo. Então, o povo acha que é josei, mas Nana é shoujo. É um shoujo sim, muito sofrido. Você sofre muito com a drama. História, você sofre com os personagens, você sofre porque você nunca vai ver um final pra aquilo. Você sofre com tudo, você sofre com as músicas também, baixa a música. A trilha sonora é maravilhosa. Ouça a trilha. Se eu pudesse, eu estaria indicando a trilha sonora toda do anime, mas eu podia escolher uma música, então eu escolhi Kuroi no Mida. Porque outras também já foram escolhidas, enfim, é isso aí. Você sabe o spin-off da Nana que vai sair aí, né? Spin-off? Para, Luke. Qual? Luke? De novo, não. O Nananina não, porque nunca vai sair. O final dessa merda. Ai, cara. Tá, ok. Ai, meu Deus. Nana me lembra uma certa vez o Eric chamando no SMA a autora de Nana de traidora. Porque ela ficou bem de saúde e ela voltou, fez muito trabalho. Em vez de continuar o mangá, foi fazer outras coisas. Não deu a mínima pro mangá. Exato. Ah, eu queria falar traidora. Que vocês disseram... Traidora, isso aí. Vocês disseram que eu tava igual a Nayara. Eu tinha preparado um textinho todo falando sobre a música, mas eu vou deixar de fora pro cast não ficar muito grande. Tente resumir ele quando você for se despedir no final do podcast. Então, pra deixar o cast mais grande ainda. Maior, né? Vamos falar português? Mais grande. Adoro. Mais grande. É, qual é a fruta favorita da Nana se ela fosse do Rio Grande do Sul? Estou tossindo pra você. Banana. Se de um lado temos o Ian, que teve aulas com a Nayara. Não. Se de um lado temos o Ian, que teve aulas com a Nayara, do outro temos o Luke, que teve aulas com o Bebop, cara. Tá ok. É um mês sem gravar podcast, eu tenho muita coisa acumulada ainda. Exatamente, cara. Eu tava mutado aqui, mas eu ri das piadas, sabe? Perdão. Ah, tá bom. Você pode vir se quiser, Tata Dash, não tem problema não, você pode vir. Cara. Pode continuar mutado aí, estagiário. Não, mas vocês eu deixo mutado. Mutada. Eu também deixo mutado. Cadê meu tempo? Eu me deixo mutado aqui o tempo inteiro, mas eu não tô rindo das piadas. É, pelo menos o Eric é honesto. Não, o Eric é treinado, por causa que ele convive com o Bebop, né? Então... Então vamos lá, Ian, repita a música aí. Então, a música que eu escolhi é Kuroi no Mida, interpretada no anime pela banda Black Stones, que é a da Nana, e ela é cantada na vida real pela Ana Tsukia. Então fiquem com essa música. Ah, não. Eu acho que vale a pena falar só que a Ana Tsukia, se eu não me engano, ela participou do filme, não foi do live action? Foi, eu acho que no primeiro. No segundo, acho que mudaram. Mudaram a que fazia Hachiko. É, eu não assisti os... Quer dizer, eu assisti só o primeiro live action, o segundo eu não achei, porque falaram que era muito ruim. Não, eu acho até legal, mas tudo bem. Vai lá. Você sabe qual que é a banda favorita do Eric nesse anime, né? Aí, cara. Qual que é a minha banda favorita? É o Trap Nash. Eu sabia que ia falar isso. Sabia dessa. Podcast é a vez do nosso bom amigo Luke fazer a indicação dele. Caralho, não fui eu. Sou Joe. Caralho. Então, assim? Continuando com piadas esdrúxulas. É só explicando, né? Faziam 5 podcasts que eu sempre era o segundo. 6. 6 podcasts. Não, pô. E o Carleiro sempre me chama pra ser a primeira. Eu fiquei impressionado que eu não fui a primeira. Estou com você, cara. Acho tudo bem. O que tá acontecendo, cara? Nada demais, tô tá tranquilo. Tudo bem na sua vida? Ah, tá tudo bem, tá tudo ok. Então, continuando com as piadas esdrúxulas, vou puxar aqui o Beck e... because I have a special memory. Aulas de inglês com o professor terá... Oh, Luke, vai lá. Beck é o... Aulas de inglês com o professor Kuyuki, né? Kuyuki, por favor. Beck foi o primeiro anime que eu assisti fora do mainstream. Que eu normalmente eu peguei mais o Naruto, o Cavaleiro do Zodíaco. Quando eu peguei a internet pela primeira vez, eu baixei um Narutoso, né? Porque Naruto, foda-se, melhor anime de todos os tempos. assim, cara, vários episódios. Ai, que delícia. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Ainda mais que eu podia ver sem ser RMVB, porque meu computador aguentava ver. E eu podia assistir Naruto, toda essa maravilhosa aveidade. Mas, enfim... Como seria em inglês, falando isso? Não sei. Mas eu tenho uma special memory com o Naruto. E Beck foi o primeiro desses animes fora do mainstream que eu comecei a assistir. Foi mais por indicação do amigo que tinha começado a assistir também. Nós dois começamos a ver juntos e ele nunca terminou o anime e eu tô aí tendo um blog de anime aí. Sou um fracasso. Enfim. Beck conta a história do Guri lá. Que encontra o cachorro meio bugado na rua, que o bicho é todo zoado, que porra é aquela? É de Satanás, porque Jesus não deixaria o cachorro daquele viver. E ele salva o cachorro que tem partes verdes, bizarras. Tem que estar podre aqui. Mas enfim, aquele cachorro, ele pertence a um garoto muito rebelde, que tem cabelos compridos. E ele faz parte de uma banda de rock. E cachorro. Aí... Não, garoto com cabelo comprido, rebelde. Ah, tá. E aí o garoto rebelde tem uma banda e ele fica amigo do Koyuki porque ele salvou o cachorro demoníaco. Porque assim... Se chama Beck, né? Só pra deixar... E aí com isso o pequeno Koyuki se aventura no mundo do rock, das drogas e das putarias. Drogas não. Só que sim, as drogas... Só um pouquinho de putarias. Aquela marrou, velho. Aquela marrou deve ter dado drogado esse moleque, velho. Esse moleque eu não ia aguentar marrou sem nada, velho. Eu ia peidar. Que amarrou, velho. Amarrou é sensacional. Enfim, eu queria ver Beck de novo, mas eu tenho um pouco medo por causa da animação em Flash do anime. Mas ainda vale pelas cara, músicas, eu queria cara. Beck, era um ainda dos vale que você vendo hoje, a animação tá muito datada. Você vê que não tem mais sincronia. Eles repetem frames dos episódios, tipo um episódio do He-Man. Já tava datado pra aquela época, porque eles tinham um orçamento pequeno, muita coisa é computador, CG, né? Principalmente a mão dos personagens quando estão tocando. Não, e o traço repete todo deformado. Cara, por isso que quando refizeram a mesma equipe pra fazer o Paradise Kiss, eu disse, não, já tive muito disso. Tchau. Deixa eu falar. É engraçado que a cena da boca do Shiba em close, né? Dele cantando, é sempre a mesma. E é pra várias músicas e nenhuma delas ele tá sincronizado com o que ele tá falando. É incrível. Mas ainda assim, vale muito a pena. Parece novela mexicana, né? É bem feio. Mas assim, vale a pena, Beck é muito bom. O mangá tá aí, se você quiser continuar vendo da onde parou. Porque o anime... É lindo, recomendo imensamente. Isso. A pena que não dá pra ouvir as músicas que ele tá cantando, né? Ah, é tipo... Você pode botar a música do lado, sei lá. É tipo o live action, que você nunca vai ouvir o Koyuki cantando. Não, live action não, pelo amor de Deus. Eu já comentei sobre isso no Mangatocast, live action me dá péssimas memórias de não ouvir música. Cara, eu lembro que eu tava assistindo e tem a parte do Dying Breed do Mundo é Water, né? E por algum motivo eles não botam o filho da puta cantando. Ele corta pro careca lá, o Vladimir Putin lá, cantor lá, cantando. O Vladimir Putin! Esse filme é muito zoado. Sei lá. Vladimir Putin cantando em inglês, cara. A única coisa que esse filme tem de melhor que o anime é que o Tiba tá sincronizado lá quando ele canta. Só isso. Também é difícil, né, cara? Só se você baixar o arquivo errado que vai sincronizar. E, pô, o Tiba é muito da hora, mas eu nunca gostava dele cantando das músicas. Eu achava sempre uma bosta, assim. E, sinceramente, ele mandava o Charlie Brown no começo, né? Typhoon! Yeah, Typhoon 24! Typhoon 24! Que porra de Typhoon, velho? Caralho, você tá falando, velho? Manda o Charlie Brown skate na V, tipo, pai e tal. Não, cara. Eu sempre gostei muito. Sempre curti mais o Koyuki cantando mesmo. E a música que eu vou indicar é uma música que foi gravada pra um episódio futuro que nunca foi animado, que é a Baby Star, que é uma música que o Koyuki grava lá na frente do mangá, mas no anime eles cortaram. Mas era até a Osh, Então, dá pra ouvir como seria a música, né? E eu curto bastante. E não é Moon Underwater, mas eu tenho muitas recordações. Ô, Luke, antes da música ser entoada, você podia dar uma palhinha pra nós de como foram suas aulas de inglês? Então, é engraçado que você vê a primeira cena do Moon Underwater dele. Não é nem a primeira, porque a primeira é no lixão lá, bizarro. É no, na piscina. É, na piscina. Que aí eles não conseguem animar, tipo, eles na água. Só corta a cabeça, bota a cabeça flutuando na piscina e volta os dois cantando sem sincronia nenhuma. É muito bom, cara. Era pra ser uma cena dos dois nadando pelado na piscina da escola, mas tipo, não acontece. Faz tanto nem o reflexo tempo que eu não da vejo. Lua tem na porra da piscina, tomando cu. Eu não vejo, eu não vejo back faz tanto tempo que eu tô com medo. Na água, tá ligado? Tem que ter medo, cara. Mas o anime é bom. Tirando a animação, ele é muito bom. Pena que faz mais de 5 anos que eu não vejo back de novo. Agora vocês estão comentando, tipo assim, as minhas recordações de back são legais, sabe? Tipo, eu não tinha parado pra pensar nessas coisas todas. Caralho! Mas não tem bom que eu não vejo isso. Faz pouco tempo, porque provavelmente eu não vejo. Eu não vejo os 10 também, provavelmente. Pra não dizer que faz muito tempo que eu vi tudo, eu revi o episódio do festival. Mas é o único episódio que eu revejo também. Ah, meu episódio de revista do festival é muito legal, pô. Mas você repara que a cena dos malucos levantando as mãos. É sempre a mesma durante o festival inteiro. É sempre a mesma. É sempre a mesma nas casas de shows. As casas de shows é sempre a mesma cena. Independente de onde ele tá. Em todos os palcos. E olha que são 3 palcos no festival e é sempre as mesmas mãos. Porra. Gente, né? Faz umas pessoas diferentes. Meu Deus. É que é fã, entendeu? E ele sempre levanta a mão na mesma ordem. Tipo, vai. Com a mesma roupa ainda, isso aí, entendeu? Né? Mas é isso. Beck é maneiro, Beck é legal, Beck é da hora, vai. Beck dá uma viajada da hora. Recomendo imensamente. Você que nunca viu anime de música, Beck é um bom anime. Você que nunca pegou tanto. Beck na vida, pega o Beck aí, velho. Dá muito certo. Isso meio saiu um pouquinho de rota, porque Beck é uma gíria pra outra coisa. Exatamente. Tá brincando. Era essa a intenção dele. Essa era a intenção dele. Era a intenção dele, era essa. É tão errado o nome do negócio que eles tiveram que mudar o nome da banda nos Estados Unidos, porque Beck era errado lá. Aí eles viraram Mongólia. Na verdade, é porque já tinha um cantor chamado Beck. Aí, maldito Beck. Ok. Só repita aí o nome da música, Luke, por favor. Vamos lá. Baby Star. É isso aí. Valeu. Muito bem, após a indicação do Luke, é a vez então do Eric falar da música que ele selecionou aqui pro podcast. Olá, então no caso escolhi a música de abertura de Ojohan Shiwa Taikei, anime de 2010 que foi exibido no Noitamina e foi dirigido pelo Masaaki Yuasa. Eu gosto desse diretor. Ele teve Kaiba, eu não sei se Kaiba foi, passou também do Noitamina, mas é outro anime dele que eu gosto bastante, e a última animação dele foi Ping Pong, também pela Noitamina. E no caso a história de Ojohan Shiwa Taikei, eu confesso que eu não lembro muita coisa, eu tava tentando pegar algum texto aqui pra relembrar a história. Que tem um rap cujo nome nunca é citado, só é intitulado como Watashi, eu, em japonês, no masculino. E nenhum personagem, no caso, tem seu nome citado também nesse anime. Ah, e... Tem, cara? Tem? Ah, se... não. É, a menina é o nome dela, que eu falo. Não, Akari, Akashi, não. É, todos são quase, todos são então, nomes, acho, adjetivos. Acho que sim, mas deve ser isso mesmo. É, no caso, acho que você deve lembrar mais. Ele é um estudante de uma faculdade. No caso, ele não está muito contente com a vida dele. E certo dia, no início, já no primeiro episódio, ele se encontra com um rapaz vestido com umas roupas, como se fosse um samurai, uma pessoa do período Edo, com o qual tem uma conversa bastante longa e rápida. Os diálogos nesse anime, aliás, são muito rápidos, absurdos. E a partir desse ponto ele começa, por algum motivo, a voltar no tempo e ter novas versões da sua vida na universidade. Só que no caso ele nunca está, sempre acontece alguma coisa diferente e ele nunca se satisfaz com essa sua nova versão de vida universitária. E acaba que tudo volta no final do episódio ao passado e no episódio seguinte, de novo, ele tem uma nova versão dessa sua vida na universidade. Não. Aí é legal essas versões diferentes de vidas diferentes e como é que se diz? Por favor, não diga iguais, que é igual. Mas tem algumas coisas que mudam sempre. Por exemplo, a vidente sempre cobra 1.000 ienes a mais toda vez que ele volta. E também tem um amigo dele, que agora não vou lembrar o nome, que é amigo, só que bem sacana, que na maioria das vezes vai acabar interferindo na vida dele. Aí tem essa garota, a Akashi, que ele tem algum interesse e também sempre está envolvido nessas suas novas versões, suas várias vidas, etc. No episódio ele está num clube universitário diferente, porque está tentando ficar famoso. Ele sempre diz, não, ah, agora a minha vida vai começar, a minha primavera da minha vida vai começar, né? Cheguei na universidade e tal, blá, blá, blá. Aí entra para um clube, aí se dá mal, o único que ele está bem é com o amigo dele aí, que eu esqueci o nome, Ozu, eu acho. E... às vezes encontra a Akashi, às vezes tem um outro cara lá que ele encontra bastante, que sempre é tipo um cara importante do grupo, que tem uma paixão por bonecas. Por uma boneca específica, né? E tem outras coisas, tem episódios que tem referências à sexualidade, né? Que aparece a versão. Como é que seria a versão em pessoa dele, né? Que seria um cowboy. A versão pessoa do pênis dele, né? Que é o Johnny. Que é um cowboy. Um cowboy com seu. Ele tem um cavalinho também junto. Tem um cavalinho fosse... também junto. Só que nunca chega lá, nunca vai até o final. Enfim, eu realmente não lembro muito dessas várias histórias episódicas. Eu sei que realmente ele participa de clube de tênis, ele depois se torna membro de outro. É porque outro sim, na verdade, clube. Tudo isso é uma história só que se conecta no último episódio. Eu não ia falar isso, senão, mas no caso. Eu não posso falar mais, porque aí. É que não dá pra falar muito até certo, depois de certo ponto. Aí tem outro episódio que ele se torna um anticupido, se torna um ladrão, entre aspas. Enfim, acontece várias coisas com ele, ele nunca se satisfaz. E no final ele fala aquilo de querer refazer tudo de novo, e aí acaba voltando no tempo e etc. Eu gosto bastante do estilo narrativo do Masaaki. Ele viaja nos truques narrativos e visuais pra contar uma história que normalmente seria normal, mas só que nas mãos dele acaba se tornando bem psicodélica. Que nem Ping Pong também. Achei melhor que o mangá por conta do estilo narrativo dele. Kemonozumi, que é outro anime que eu só assisti alguns episódios. Kaiba também, que tem uma história e uma arte fantástica. Mas é isso. Eu queria rever esse anime, Ojohan, porque eu assisti ele há uns 7 anos. Não, acho que foi 5 anos atrás, mais ou menos. Ele é legendado em português com umas legendas que... estavam longe de serem razoáveis. E ainda sendo diálogos rápidos, muitos diálogos no episódio, isso acabava prejudicando um pouco. Mas é isso, eu recomendo bastante esse anime, é um dos meus favoritos que foram exibidos no Noitamina. E a música, só repetindo, é a Kamisama no Yotori, que é cantada pela Etesuko Yakushimaru. Se não me engano, ela também tem música em Denpa Onna, do Seishou Toku, acho que é encerramento, e Arakawa Under the Bridge, uma das aberturas. Não sei se na primeira temporada ou nas duas. Como é que é o nome dela? Etesuko Yakushimaru. Ah, sim, sim, ela canta o encerramento de Denpa Onna e as duas aberturas de Arakawa mesmo. E ela vai estar cantando a abertura de Sailor Moon Crystal. Oh, então era isso que você queria comentar. Que decadência. Vale aqui lembrar que esse anime que o Eric selecionou pro podcast, ele é mais conhecido por muitas pessoas como Tatami Galaxy, né? É, de Tatami Galaxy. Mas é um anime muito bom, realmente. Eu assisti ele por indicação de uma colega aqui de Curitiba. Eu acabei maratonando o anime em 2 dias. E como se ele tivesse muitos episódios, né? Mas realmente a dica do Eric foi muito boa, cara, porque esse anime é muito bom. O tema de encerramento dele em especial é excelente. O encerramento dele em especial é muito bom. E o final, no caso, quando explica tudo o que aconteceu, não é algo assim tão inesperado, digamos? Porque depois de um certo ponto você já começa a notar como que aquilo tudo vai terminar, levando em conta o estilo do protagonista. Mas é muito bem arquitetado o desfecho. E a letra da música, no caso, tanto da abertura do encerramento, depois que você lê elas após ver o final, aí você já liga muita coisa contra o que aconteceu. São boas letras também. De fato. Mais alguém tem alguma coisa pra comentar desse anime? Cara, eu gosto muito dessa música. Eu acho que o anime todo é muito bom, cara. Eu ainda prefiro a do Asia Kung Fu Generation, né? Mas eu acho que essa música vale muito a pena. Muito bem, então. Valeu pela indicação, Eric. Vamos escutar sua música, então. É isso aí, gente. Após a indicação do Eric, então é a vez do Evilásio falar da música dele para esse podcast. Então, eu vou aí agradar os fãs de seriados americanos, pelo menos as garotas, geralmente, que é a que gosta mais de ser seriado. E eu vou falar de um anime que não deveria existir. Não é que ele seja ruim, é que ele simplesmente é desnecessário. Que é os OVAs que adaptam um pouquinho de Supernatural The Animation. Acho que quem ouviu falar um pouco de série já deve ter ouvido falar de Supernatural, ou aqui no Brasil, né, Sobrenatural. E é um seriado que ele tem seu lado interessante, mas é complicado, assim, eles adaptam episódios da série. Então, é como se você estivesse revendo os episódios da série na versão anime. Não é legal. Acho que o ponto mais interessante, eu gosto muito da música, e minha primeira palestra numa livraria foi por causa desse anime, que era um evento de Super NES, aí me chamaram pra falar da parte do anime e tal. Mas fora isso, é um anime de merda. Assim, ele é totalmente desnecessário. Não tem nenhum motivo pra você ver. Assim, é você ser muito fã de Super NES pra comprar os DVDs ou Blu-rays e guardar na estante. Só isso. Mas a música é muito legal. Música do Kansas, Carry On, Wayward Son. Caraca, esse foi muito Koyuki, velho. Foi da hora, cara. Meu Deus. Koyu, que agora vai ser sinônimo de inglês ruim. Obrigado. Exatamente. Pois é. Carry on, Ray Waterson. Ai, Jesus. Eu acho que tem um Mai no meio. Tem não, tem não. Tem não? Tem não. Loucura. Eu também achava que tinha, faz mais sentido. É. Provavelmente esse Ray Waterson não deve se pronunciar dessa forma. Assim, perguntando bem diretamente, Vilazo, pra você o anime foi bom? O Carlírio não escutou o que eu falei, né? Eu acho. Carlírio, velho. Eu acho que o Carlírio não escutou o que eu falei. Eu tô perguntando de novo. Eu me recuso a responder pela terceira vez esta pergunta. Se você se recusa, sou obrigado a te mandar pro inferno. É, deixa eu perguntar, Vilazo. A música é a mesma que toca no seriado? É, é a mesma no seriado. É claro, eles vão gastar dinheiro criando outra música. Tem um episódio que vai ser o japonesa dessa música, que eu não consigo encontrar de jeito nenhum na internet. Ah lá, olha só. Mas não, porque eu fiquei pensando assim, que essa música no seriado ela é bem legal, né? Aí eu fiquei tentando botar ela no anime, botar numa animação, assim, tal... Não consegui encaixar muito bem na minha cabeça, não. Você não tá conseguindo entender. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, sabe? Não é, tipo, parecido. É a mesma coisa. Tanto que no Estados Unidos, pelo menos, é uma coisa legal, né? Os dubladores dos personagens são os atores do seriado. Não, pera, quê? Os atores do seriado dublaram na versão em inglês? Dublaram. Meu Deus. Que bom, né? A música aumentando. Aí, caralho! Foi tipo uma revelação muito foda agora que a música começou. Ok, então só fala aí o nome da música de novo, Velas, vai lá. Por que, Carlinhos? Por quê? Por que você é assim? Eu sou malvado. É. Percebi. Vou fazer então com inglês russo, tá? Okay. Carry on away the song. Alguém teve aula de inglês com o Luke Lucas aqui, cara, na boa. Ai, que professor. Professor. My teacher. My teacher. My teacher. Desculpa, professor. Me teacher. Desculpa, professor. My teacher. Excuse. Peraí, vamos ver. Look your pronunciation. Excuse meu professor. Excuse me, ok. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on, my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Passada a indicação do Evilásio, então a vez da senhorita Natália fazer a indicação dela. Bom, o anime que eu escolhi é um anime... É de 2009, não é tão antigo assim, mas ele não é muito conhecido. Eu não sei nem se o pessoal, o restante daqui, assistiu. Se chama Ride Back, é um anime de 12 episódios. É bem curtinho, baseado no mangá também. Eu nem olhei quantos volumes tem o mangá, depois eu olho isso. Eu pensava que era original. Não, baseado em mangá. Pelo menos de onde eu li, dizia que era baseado em mangá, né? Caraca, eu vi isso foi apaguei da minha mente totalmente, cara. Caraca. Que isso, cara, você não gostou do Caraca, robô, cara. A moto robô, cara. Caralho, eu tinha esquecido totalmente que esse anime existia, cara. Faz manobras, cara. Exatamente. Caraca. gente. Esse é aquele anime que você esquece totalmente, porque ele não faz diferença nenhuma na sua vida. É. Eu não lembro de porra nenhuma sem ser a moto robô, velho. Eu não lembro de nada. A garota... Olha aqui, Evilás, ó. O mangá tem 10 volumes. A garota deprimida, que ela fica feliz quando ela descobre que existem motos que viram robôs. Quem não aí... ficaria, né? Porra, foda, velho. Aí beleza. E ela vai começar num clube lá de caras que cuidam de motos robôs no colégio, obviamente. É, né? Claro, porque óbvio, não, né? Mas acontece uma guerra, uma coisa lá tá rolando, e ela decide que agora ela é revolucionária. Então ela por que não, né? Tá certo. Então ela vai usar a moto robô pra fazer coisa de revolucionário. Que isso eu não lembro mais o que era que ela fazia. Obrigada, Vlas, por final, dar a sinopse por mim, que agora não preciso mais dar. Caraca, eu não me recordo de nada disso, cara. Eu vi essa porra inteira, eu não lembro de nada. Só pra colocar alguns detalhes, a menina é bailarina, ela machucou a perna como é que... Ai, meu Deus. Eu tava lembrando recital, realmente ela faz uma pirueta com o robô. Isso, pô, é porque ela era nova, ela teve um problema na perna diante de um recital que era muito importante pra carreira dela de bailarina, aí ela teve que desistir da carreira, e aí ela conheceu essas motos na universidade, quando ela já tava estudando, e descobriu que ela podia dançar balé de novo usando essas motos, tá ligado? Ela descobriu... Descobriu que ela tinha talento pra andar com elas e que ela se sentia leve como uma whatever e que ela conseguia dançar de novo se fosse com essas motos. Sabe? Mas eu tenho quase certeza que o objetivo do clube era ganhar corrida. Não, mas é de corrida mesmo. É um anime de corrida. Não, não, não é de corrida porque só tem um torneio e depois ela vai pra revolução. Ah, é verdade. Tem nada de corrida, não, aí. É um negócio complicado aí. Bom, caraca, o anime velho. É de 12 episódios e o mangá são 10 volumes. Então, imagino que eles devem ter cortado muita coisa. Whatever. Você queria mais? Sério? Ah, não, cara, não sei. Eu nem lembro direito do anime, sei lá. Eu achei... Não, na época eu não achei tão ruim, não. É, pô, na época eu também não achei ruim. Mas, tipo, se eu for assistir agora, talvez eu tenha as minhas milhões de ressalvas, né? Não sei. Pô, 2009, é uma vida atrás, cara. É, uma vida atrás, com certeza. 7 anos já, né? Pois é. Complicado. O mangá é de 2003, de uma revista que eu nem conheço, chama Ikki, o nome da revista, da Shokugakan. Ikki! Ikki, exatamente. Ikki. Ai, meu Deus do céu. E, bom, a música que eu escolhi é a End. A Opening. Nossa, eu não vou escolher a Opening exatamente porque ela é um problema Koyuki de inglês, que ela é em inglês. E é muito ruim o inglês da Opening. Aí eu vou pular pra End. Tem poucos japoneses que sabem cantar inglês, tá? Não, tipo, até que o... Não, tem poucos mesmo. Eu chuto a Yumi Hamasaki só. Sacanagem. Não, eu tô dizendo, tipo, a mulher, ela fala corretamente, assim, quase corretamente. O problema é a letra. A letra não faz sentido, tá entendendo? Ah, tá. Esse é o problema. Eu só queria dar uma dica pro pessoal entender. É tipo aquela banda de pagode japonês. É, eu vou dar uma dica, só pra você ver como é o problema. Caraca, peraí. Não tem fala mal da banda de pagode japonês. Que é muito foda, eles cantam muito... Maravilhoso, com seu sorriso, por favor. Me moe, moe, moe, moe. Vem cá, me vê. Oh, for I know, será que o meu nascimento é o seu ponto, né? Da felicidade. Caraca! Nossa, cara! É a melhor banda, cara. Ok. Eu só quis dizer uma dica pra quem quer saber como é que é cantor japonês cantando inglês. Escutem Summer Days do As Infinity. Que você vai entender que eles desistiram de cantar inglês por causa dessa música. Nossa, ok, né? Vou botar o pagode japonês aqui, cara. Ai, meu Deus, certo. Bom, o nome da música, né? É, Red Back só tem um end, of course, porque só tem dois episódios. É, o nome da música é Kyoku, é, de uma cantora chamada Ionia, e juntamente com um DJ lá chamado Goku. Sério, o nome dele é Goku. É, a música era originalmente em coreano, tá ligado? Só que aí eles fizeram tradução pra japonês. Então quer dizer que as duas músicas não são originais, né? Que a primeira é em inglês e a segunda é traduzida em coreano. É a cantora é coreana. Né? Exatamente, a cantora é coreana. E ela fez... Yuna. Se pronuncia Yuna. Ah, valeu. Não sabia. Ela fez a end de Bleach, a end de Kaiba, a end de MapleStory também. E de Osei. É, todas, na verdade, não. Kaiba foi open. MapleStory foi open também. O restante foi end. É, eu não conheço a cantora. Eu acho que eu só conheço essa música dela mesmo. E eu gosto muito dela. Eu acho muito fofa a música de end. É, não exatamente, eu gosto da música completa, né? O trecho que eles escolheram pra end mesmo, a versão end, não é tão meu favorito, não. Mas é, eu gosto bastante da música, anyway. Acho que é só isso. E aí, cara? Enfim. Eu sou galinha, eu quis te olhar na mulher do cara. Essa é a música do papai. Mas fica agora... Comigo, por favor. Você está batendo no meu coração. Deixa eu adivinhar, você olhou no leito as músicas BR, gatinha, certo? E dá uma chance pra este lixo. Mas tinha que cantar que nem eles. Maravilhoso! Ô, Luke, mas era pra cantar que nem eles, cara. Melhor. Tá muito normal, tá muito bom. Melhor banda, cara. Desculpa, mas eu tenho que cantar, cara, muito bom. Está batendo eu essa banda meu coração pra descobrir ela. Cara, a letra não faz sentido nenhum, cara. Nenhum, cara. Ih, cara, enfim. Ok. Bom, só fala de novo o nome da música, por favor, senhorita Natália. O nome da música é Kyoku by Yona Fit Goku. Valeu. Então, da senhorita Natália, vamos agora com o nosso convidado de honra deste podcast, o grande Tadashi. Como assim, o estagiário é convidado de honra? É. Cara, ele é convidado de honra. Ué? Não? Não, estagiário. Lírio, estagiário não tem honra. Desculpa. Como assim, estagiário? Estagiário é peão. Peraí. Tadashi, vocês nunca meu café tá frio. Peraí. Vocês nunca foram office boy ou office girl na vida de vocês, não? Não. Eu não. Boy, já nasci comandando office tudo. Boy, eu já fui estagiário, mas eu não era office boy, não. É, eu já fui estagiário, mas... Office boy, não. Tá, né? Então tá ok. Eu só quero dizer que eu tenho 5 estagiários agora. É muito da hora, velho. Ok. Eu fiz o moleque buscar um galão d'água, cara. Olha que miserável, cara. Que uma desgraça, que coitado do menino. Look galão from hell. Eu queria só falar, antes de falar da indicação da música, eu só queria falar um negócio sobre o pagode japonês, que eles fazem um trocadilho com o verbo moer, aqui do português, com moer. Aí eles ficam moer, moer, moer, não apareceu a música. Moer? É eles queriam... Não, moer. Na verdade não é moer, é morrer. Moer? Mas eu tô sacanagem que eles falam morrer. Eu pensei que era moer de moecano, tá ligado? Moecano? Moer de moecano? Ai, meu Deus. Tá tudo confuso. Não, de moer. Tadashi, né? continua. Eu sou galinha. Tá bom. Aqui, vamos lá. Continua, senão é maldição. Vai continuar tocando. Vai lá, vai. Tá, vamos lá. Eu escolhi uma música de Hellsing Ultimate. Hellsing Ultimate é meio. Ele ficou lançando por tanto tempo que é até meio redundante falar dele, porque eu acho que muita gente que tá por aí já deve ter visto, se não pelo menos a obra inicial, ou o mangá, ou pelo menos nos lançamentos do Hellsing Ultimate. Hellsing Ultimate ele foi lançado em OVAs, entre 2006 e 2012. São um total de 10 OVAs, cada um cobre um volume do mangá, praticamente. Que o mangá também são 10 volumes. O criador original é o Kota Hirano, e a música que eu escolhi... por ser OVA, né, eles não têm openings, né, mas eles têm só endings, mas isso não importa porque a música que eu escolhi é uma música da OST. A música que eu escolhi se chama... Um segundinho que eu esqueci o nome da música. Estagiário. Pô, estagiário, bora. Perdão. Já tinha medido a música, né? O nome da música é Zakuro. Ela é cantada pela Sui Len. E é praticamente a música que toca numa das minhas cenas preferidas do anime. Que é quando as séries fazem um negócio muito, muito, muito overpower. Que, como já tá mais lá depois da segunda metade, seria muito spoiler comentado sobre isso. Então, vou falar um pouco sobre o anime em si. Falar uma sinopse rápida para quem eventualmente ainda não chegou a conhecer. Hellsing é uma daquelas histórias onde você não precisa ligar muito pra lógica, muito pra verossimilhança, e se você tentar encontrar alguma dessas, você vai começar a odiar o anime. Ele é aquele anime de porradaria, de sangue pra todos os lados, e que você usa isso pra se divertir. Ele conta a história da organização Hellsing, que é uma organização britânica de ordem protestante, que é responsável por caçar vampiros. Hellsing é uma organização pequena, e o principal membro assassino de vampiros dessa organização é o Alucard, que, pasmem, é um vampiro, né? A história começa a evoluir. Eu posso falar um negócio que muita gente ainda não sabe? Fala. Vocês sabiam que Alucard é Drácula ao contrário? Surprise, motherfucker! Meu Deus! Caraca! Breaking news! Meu Aumenta Deus! Aumenta a música aí! Tem que passar isso na TV! Eu já tava dormindo. Eu nunca vi esse vídeo explodiu. Pera, deixa eu escrever aqui. Não pode ser. Eu tenho que assistir o vídeo, cara. Acabou. Eita, caralho. Caraca, velho. Caralho, velho. No chão. Vai entrar a música do plantão da Globo, tá ligado? Sabia que cenas ao contrário. Alucard é Drácula ao contrário. Sabia que Ceras ao contrário é Saris? Cara, Luke é tipo, nossa, Luke tem o conhecimento de... Nossa, caraca, foda, velho. Cara. Tadaki, a cura e outro mito. Tá tudo preparado, cara. Tudo preparado. Pode continuar agora. De onde o autor tirou um negócio tão genial, cara? Eu nunca vi isso, cara. Caraca. Ai, O pior é que eu acho. O Kota Hirano foi processado pelo Castlevania, né? Porque Castlevania saiu antes e também tinha Alucard. Eu acho justíssimo. Né? Mas enfim, a história começa a rolar a partir do ponto em que ele resolve ter finalmente uma prole, né? Que no caso é a Ceras, que era uma policial, foi morta em ação quando ela foi investigar um caso de vampiro. Ela morre e a única opção dela pra continuar, entre aspas, vivendo é se tornando uma vampira. E o Alucard, por algum motivo, depois de séculos e séculos, olhou pra ela e falou assim, tá aí, ó, essa mulher burra aqui vai virar minha discípula. E ela, vale ressaltar, ela... né, que ele encontrou uma virgem ali naquele meio, muito estranho também. É porque em Helsing, pra a pessoa se tornar vampira, ela tem que ser virgem. Porque é bem estranho, porque vários vampiros que aparecem têm, tipo, 60 anos, então eu fico, tipo, ué. Tava todo mundo fazendo o voto de castidade, pá. Menos os ghouls. Os ghouls... É, se você não é virgem, você vira ghoul. É, e você, se você for de Tóquio, você vira o Tóquio Ghoul. Nossa senhora, cara. Puta, velho. Caramba. Só tá tendo pena no meu ponto de quem tiração. Quem é o host pra poder tirar o Hulk da rapa? É o Evilásio. Meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho que agradecer meu que o Bebop não tá aqui, porque senão ia ser Agradeço que o nível ia ser mais baixo aqui. Ainda. Nossa senhora. Poxa vida. Eu pensei bastante nela. Eu levantei a bola e o Luke só cortou. Acho que na hora que eu falei que ia ter Helsing, já começou a pensar na ligação de gol com o Tokyo Gol, pá. Com o Ronaldinho que fazendo enfim. Gol. Então. Enfim, a Zakuro é a música que toca numa das melhores cenas, numa das melhores personagens, que é essa policial, a Sera, né? É, ela acaba sendo uma das personagens que mais evolui durante o anime inteiro, por motivos óbvios, né? Ela é aquela que é usada pra introduzir o mundo, pra mostrar quem que é quem, e ela é a que mais aprende por causa disso. E fora que ela é só a descendente de um dos maiores vampiros já recentes, né? Que é o Alucard, ao contrário de Drácula. Enfim, e é isso. Zakuro é uma música bem legal, que toca num momento bem crítico do anime, que tem a morte de personagens, eu não vou citar quem, mas tem a morte de alguns personagens nesse episódio, que é bem forte. Bem legal. Mais ou menos. É aquilo que eu falei, tipo assim... O forte de Helsing nunca foi história, entendeu? Como mas assim, cara? Tal. Tem lobisomens nazistas, cara. Como não lobisomens nazistas, olha só. Ah, pera, tem uma frota de vampiro nazista, né? Caraca, como assim, cara? Melhores ambientações, tipo Brasil. É. Nossa, foda. A cena do Brasil melhor. Tem gato de Hotel Spazinger, Rio, né? Hotel Rio, NBC Brasil, melhor rede de televisão, ó. Cara, e o diálogo final? Que tipo, você não sabe se o cara tá morto, tá vivo, tá morto, tá vivo. Foi impressionante. Mas falado que Helsing é enfim, e é isso. Isso é Helsing. É, minha dica, assistam Helsing a Bride. É muito mais interessante. Minha dica é assistir Helsing enquanto você é um adolescente. Porque você vai achar massa, velho. É verdade. Você ficar um adulto chato, rancoroso como a gente é, aí você não vai gostar. Cara, tanto. Essa foi a minha trajetória. Eu assisti Hellsing a primeira vez, assisti aquele. O primeiro Hellsing TV, que é uma merda. Aí achei, legal, tem sangue e tal. Aí começou o Ultimate, eu, caralho, agora sim e tal, blá blá. Aí eu parei de assistir no episódio 7, quando tava lançando certinho, eu acompanhava. Aí quando fui assistir, sei lá. Ano passado, o 8, 9, 10, caralho, que troço chato pra caralho, meu irmão. O Hellsing Ultimate foi tipo um Harry Potter, a gente foi crescendo enquanto ele saía, né? Porque demora da porra pra sair essa merda. Aí, foram 6 anos lançando o OVA. A gente foi ficando velho, foi ficando, vendo tudo aquilo que era só um massa veístico absurdo. Aí tem uma transformação absurda lá. Tem nazistas, lobisomens. E, porra. Só não supera o Obama lá do Arreguinha. Só pra mim, só não supera isso. Meu Deus, cara. Não, eu assisti a maior parte de Hellsing. Vocês comentaram o que é o Obama? A gente falou no Mangacodcast. Ah, então beleza. Vocês estão de parabéns porque o Obama no RG é impressionante, cara. É muito bom. Enfim. Eu assisti Hellsing Ultimate, a maior parte dele, durante minha adolescência. Eu acho que o último episódio foi o único que eu assisti depois que eu já entrei na faculdade. Décimo verso sair. Então, assim, as memórias que eu guardo de Hellsing são muito boas. Eu cheguei a reassistir algumas cenas. Eu não cheguei a assistir ele inteiro novamente. Mas algumas cenas eu sempre reassisto. Então, por aquela nostalgia, eu gosto muito de Hellsing. É o que o Evelaz falou, é uma boa obra pra quando você é adolescente, tá ligado? Que é caralho, sangue pra todo lado... E o cara matando vampiro, e o cara. É porradaria, sangue. É fanservice pra adolescente, no fim das contas. Então, cara, Tadashi, só fala aí o nome da música mais uma vez, por favor. Vamos lá. A música é Zakuro, da Suilen. Valeu, Listen this. Campada de miserável. Após a indicação, então, do Tadashi, que é chamado por alguns colegas aqui de estagiário, né? Nós vamos, então, com a minha indicação para fechar o podcast. E a indicação que eu faço é possivelmente do anime mais antigo de todos que foram citados aqui nesse SMA. Vou falar, então, brevemente de Night Warriors, Darkstalkers Revenge, conhecido por muitos também como Vampire Hunter, ou simplesmente Darkstalkers. Esse anime... aquele jogo que ninguém se importa de luta. Cala a boca. Esse anime foi produzido em 4 OVAs apenas. O primeiro deles em março de 97. E os outros 3 episódios foram feitos um a cada 3 meses. Ou seja, o último episódio foi feito em março do ano seguinte, 98. Cada episódio tem 40 minutos. E a história de Darkstalkers, chamando assim, é bem simples nesse OVA. Ele se baseia muito na segunda série de jogos de luta, que é o Night Warriors Darkstalkers Revenge. E nessa segunda série, na animação, o planeta Terra está totalmente tomado pela escuridão criada pelo Lorde Dmitry Maximoff, que tampou a Terra, colocou a Terra no tipo de penumbra, assim, não permitindo que os raios de sol chegassem no planeta. E com isso não parecendo, né? não tendo riscos de sofrer com o Sol, que é o maior inimigo que ele tem toda a vida. E por que ele está na Terra? Bom, originalmente Lorde Dmitry Maximoff era do mundo demoníaco, mas ele foi julgado por alguns crimes nesse mundo e ficou sentenciado a ficar 100 anos na Terra como punição. E durante esse período que ele estava na Terra, ele maltratou a humanidade de maneira muito severa, não só por essa penumbra no planeta, como também sugando o poder vital dos humanos, que tentavam, de alguma forma, acalmar a ira do Lord Dimitri com regalias, com riquezas e tal. Mas nisso, não apenas Lord Dimitri foi tornando o planeta um lugar muito difícil de se viver, como também outras criaturas da noite foram aparecendo. Daí o nome Darkstalkers. Foram aparecendo criaturas como o Bicho Ramon, que é um japonês samurai, cuja armadura dele é demoníaca, e a pessoa que usa essa armadura se torna um demônio possessivo por sangue. É tipo, você se transforma. Só que a armadura não é... Ela escolhe quem vai vestir ela. Então, se uma pessoa que ela julga incapaz de usar ela tenta usá-la, a armadura destrói essa pessoa, destrói na hora. Então, aí já é toda uma convivência de cuidados. Temos também o chamado representante brasileiro, que é o Homem-Peixe Riku, que no Japão o nome dele é Allbat. Temos também dois caçadores de Darkstalkers, temos dois personagens que são caçadores desses seres da noite. Um deles é o Donovan, e o Donovan tem uma história triste, porque ele é metade humano, metade demônio. Né? Ele veio de um enlace amoroso entre um humano comum e uma Darkstalker. E ele tenta se purificar ou se autodestruir, ele não chega no meio termo. Para ele, ele tanto merece a vida como ele merece a destruição. E temos também a bruxa chinesa, por assim dizer, né, que é a Lei Lei, chamada de Hsienko no Ocidente. Ela é uma caçadora de seres da noite. Para piorar toda essa situação, criada pelo Lord Dimitri Maximoff, que eu já falei e tal, temos também a vinda de um extraterrestre muito poderoso chamado Pyron. Pyron é um colecionador de planetas e ele visita N planetas diferentes no universo atrás de boas lutas. E o planeta que não dá para ele boas lutas, ele simplesmente destrói. Então ele acaba sendo encorajado a vir à Terra e ele acaba descendo naquelas edificações incas, maias que tem no México. E lá ele encontra os pobos, ou seja, o Huitzil, né? Aquele monte de robôs. E eles dizem que existem Darkstalkers, seres que podem derrotar ele em batalha. E por isso ele enfrenta um a um cada Darkstalker e mata eles, por assim dizer. E inclusive enfrentando o próprio pobos. Porque o Pobos é um tipo de espírito que protege a Terra, um robô que protege a Terra. Só que protege de uma maneira que eu não considero muito benigna. Porque o Huitzil, para vocês terem uma ideia, ele tem a mente de que quando uma raça evolui a níveis de guerrear, essa raça tem que ser erradicada do planeta. Então, para o Pobos, para o Huitzil em si, a humanidade já chegou num nível em que não pode mais viver. Tem que se exterminar toda a humanidade e voltar do zero a evolução na Terra. Então é uma série de problemas que ocorrem em Darkstalkers. São vários vilões, várias controvérsias, várias situações, motivações de cada personagem, enfim. A primeira vez que eu vi esse OVA foi no evento de anime aqui em Curitiba no ano de 2004. Era legal ver o cara falando que teve o maior trabalho de legendar o OVA para pôr no VHS e pôr ali pra gente assistir. Uma conversa que eu já tive muitas vezes com o Evilás, inclusive, sobre como era difícil ver animes naquela época. Caramba, foi muito divertido na ocasião. Foi no mesmo evento que eu acabei assistindo Love Hina, mas isso já é outro assunto. Realmente, eu gosto muito de Darkstalkers, tanto do jogo de videogame como desse anime em particular. Tem algumas cenas bem fortes nele. Não é o anime inteiro foto, mas tem algumas cenas bem fortes. E a música que eu indico é o tema de encerramento desse anime, que é uma música bem bacana. É uma música que eu considero muito. O nome dela é The Trouble Man, cantado por Eikichi Yamazawa. Vocês assistiram Darkstalkers ou já jogaram alguma vez, alguma coisa assim? Não, só joguei com a Morrigan no Marvel vs. Capcom. Só isso. Ah, Morrigan, certo. É a Morrigan. Morrigan's Land, a eterna inimiga do clã Maximoff. A única coisa que eu fiz com o Darkstalkers foi jogar, cara. Tipo, eu realmente nem cheguei a tocar no anime, nem cheguei a ver a história do anime. Então, tipo, é a primeira vez que eu tô ouvindo, sabe? E você contando parece muito mais interessante do que eu tô com medo que seja. Não, cara. É um anime baseado num jogo de luta. Exatamente, por isso que eu tô falando. Isso dá certo e não dá. Na verdade. É que o Carneiro ele falou bem, tá ligado? Então, tipo, se eu falei assim, caralho. Na verdade, na minha opinião, Tadashi, é o seguinte: a maioria dos animes baseados em jogos de luta não são bons, mas Darkstalkers eu considero uma das exceções. Agora, se você quiser saber de anime baseado em jogo de luta, O Samurai Shodown, que também é. Não. Darkstalkers é um dos melhores. Agora, se você quer saber de anime baseado em jogo de luta que é ruim, você pode assistir Tekken, que é um OVA de 30 minutos que praticamente pegou tudo aquilo que você conhece pelo enredo de Tekken e jogou pela janela. Ah, mas tem um filme de 1h30 também, cara. É, tem também Tem, realmente tem. Ou você pode assistir King of Fighters. Não, King of Fighters eu achei fraco, cara. Achei fraco. Tem alguém no anime do Samurai Shodown. Ou Darkstalkers. Ou na verdade, jogo de luta que não seja o Street Fighter Victory. Não, Street Fighter Victory é o mais famoso, né? Tanto ele quanto o filme de Street Fighter 2, né? O famoso banho da Chun-Li, por assim dizer. Mas vale a pena, na minha opinião, Tadashi, vale a pena assistir esse OVA. Inclusive, achar ele pra assistir é bem fácil hoje em dia. Não é difícil, não. Inclusive, no YouTube ele completa em uns 5 ou 6 idiomas diferentes de legenda. Você escolhe lá. Poxa, eu achava que eu tinha assistido aqui, mas tô vendo My Name List que eu nunca vi. Eu acho que eu tava confundindo com os 4 ovos do The King of Fighters. Da questão porque eu só conheço mesmo um pouco do jogo. Nossa, cara, baseando-se em Darkstalkers, eu já vi os OVAs de Fatal Fury, de Art of Fighting. A SNK sempre deu um banho na Capcom em enredo, isso é inegável, cara. Enredo, tá tipo bom. História dos personagens. A SNK sempre foi melhor que a Capcom. Nesse quesito sempre foi melhor. É, as únicas coisas que vem na minha cabeça quando eu ouço Darkstalkers é tipo, é o jogo de luta e Morgan, né? Que Morgan é quase que um sex symbol de jogo de luta, né? É. Bom, ela na verdade ela é um sex symbol. Ela é um sex symbol. Ela e aquela gata, a mulher gato Felícia. As duas. Então, quantos minutos zoava, Carleiro? É, 40 minutos cada um dos 4 episódios. Mas tem cena do banho? Não tem. Chun-Li é melhor que a Morgan. Cara, cena do banho. Cena do banho é só no filme de Street Fighter 2. Só lá. Caraca, velho. Só lá. Se dá pra pausar o jogo do Darkstalk e ver a calcinha da Morgan? Não dá, velho. Então o Street Fighter é melhor. Peraí. Você queria. Peraí, Street Fighter, você consegue ver a calcinha da Chun-Li, né? Dá. Dá. Fighter, dá. Você consegue. Dá, sim, fácil. Olha onde chega o nível da conversa. A punheta era sem limites com a calcinha da Chun-Li, velho. Cara, Tadashi, eu vou te falar. Fica. Não, fica no conforto, cara, esquece, isso. Cara. Jogo de luta e plot não combinam. Falou a garota que tá mandando hentai no chat aqui. Não, tá? Falou. Ah, Rafa fala, não, nossa, eu só gosto do Dojin mesmo, do rato. Sacanagem, ficar falando de putaria no chat. Eu também acho. Ai, que horror. Ok. Bom, enfim, falta de compostura. Enfim, obrigado. Vamos lá. Antes que a conversa chegue em níveis que não deveria, então repetindo o nome da música aqui, The Trouble Man, tema de encerramento de Night Warriors, Darkstalkers Revenge, cantado por Eikichi Yamazawa. É isso aí. Então fique com essa música. Trouble, it's getting out of hand. Gonna be trouble, but baby, I'm the man. I'm gonna save you. I'll be your knight. I'll be your savior. I'll run tonight. Yeah. Gonna be trouble, baby, I'm a trouble man. Come on, don't you understand? You cry, I will. trouble, baby, I'm a trouble man. Woman, baby, come on, don't you understand? I give it double, baby, I'm the trouble man. Então, entrar na parte final do nosso trabalho acústico, né, da 55ª edição do Sobre Músicas e Animes. Vamos para as considerações finais de cada participante e também da escolha do tema a ser votado para a edição de abril, que será o SMA 56. Então, vamos pela ordem aqui. É, amigo Ian, é a sua vez. Faça suas considerações e nos brinde com a sua sugestão de tema. Ok. Tchim, tchim. Eu queria agradecer de novo o convite, acessem Shiojismo, acessem Na Casa do Moinho Entre Satanás, leiam Nana, assistam Nana, que é maravilhoso, vocês vão sofrer pra caramba e eu vou rir do sofrimento de vocês, mas podemos voltar sofrendo junto, porque eu sofro sempre. Já que eu me fantasiei de Nayara na hora que eu fui falar da música, eu vou roubar o tema dela e usar o mesmo que ela usou no cast passado, que animes que tem Tomokazu Sugita dublando o protagonista. Agora ele ganha. É, se perdeu o anterior só por um voto, né? Né? Só se tiver um tema muito melhor. Valeu então, Ian. O Shiojismo é no Tumblr, né? Não ir. É, no Tumblr não tem essas coisas. Tá certo. É, então, não tem. Uhum. Então agora é a vez do Luke fazer as considerações dele, ter algum tema de busca, caso ele queira citar, e dar a sugestão de tema da vez. Então, para seguir o meu esquema de sugestão de tema, vamos lá, o dia de abril, dia 13, dia da Carta Régia. É, então, para o tema do dia da Carta Régia, é, como a gente não manda mais cartas uns para os outros, né? E a Carta Régia não tem nada a ver com cartas, mas mesmo assim é a única coisa que eu consigo pensar, animes no passado que não tem um telefone celular na época. Repita com calma. Animes do passado que não tem celular. Não precisa ser histórico. Pode ser 1990. Não, pera, o celular acho que é de 80, não da década de 80. Mas aí só o rico tem celular na década de 80. Ó, por exemplo, Tenshimuyo já não pode, porque na série Tenshin e Tóquio temos um celular que inclusive se transforma em monstro. Então, não, vou mudar meu tema agora depois de ler o chat. É, animes com Tintin. É, por favor. Não. Tá bom, animes que se passam antes da década de 90. Pronto. Meu Deus. Procurei xixi no Google. Com safe search. Não, xixi não. Titi, ela vai aparecer peitos. É Tintin. Então, animes que se passam antes da década de 90, é isso? Isso. É tema livre, tá, gente? Só pra dar um toque. É um tema livre disfarçado, só que difícil. Porque eu, sinceramente, eu esqueci que tinha que pegar o tema pro podcast. Então, ficou isso aí. E as suas considerações da vez, Luke? Eu não faço mais parte do Shunan. Ah, como não? Como isso? Eu sou do Shoujo On agora. Eu gosto muito de Shoujos. Porque Shoujo é bom. Shoujo é muito bom. Adoro Shoujo. Cara, que vontade de esmurrar o computador agora, meu Deus do céu. Cadê o convite do Shoujismo pra o Luke? É, pois é. Vou chamar você pra fazer guest post. Seu Shoujo foi preferido. Adoro, vou botar como é que ele é. Vai falar, ele vai falar de um episódio OVA random de Naruto que é Shoujo. Não, qual que é o nome daquele que é muito bom, o Shoujo? Ai, caraca, velho, da tigresa em miniatura, muito bom esse Shoujo. Ah, Toradora. Nossa, Toradora, é verdade. Toradora não é Shoujo, cara. Você podia falar de Love Hina também. Pra você ver. Toradora, Sekou e tudo Shoujo, gente. Pra você ver que meu Shoujo favorito não é Shoujo, pra você ver como é que eu gosto muito de Shoujo. Valeu, Luke, obrigado. De nada. Muito bem. Senhorita Natália, é a sua vez. Nos brinde aí com sua sugestão de tema e faça as suas considerações. Bom, obrigado por me chamarem de novo para participar. Na edição passada eu tava com problema do meu TCC, agora eu tô formado, ainda bem, posso voltar a participar do programa, então. Parabéns. Meu tema, né? Obrigada, gente. Parabéns. Agora eu sou engenheiro, beleza? Só que não, que eu não tenho CREA ainda. É, o tema que eu escolhi vai ser animes com protagonistas que usam óculos. Bem simples. Vai ser, tipo, tema livre também. É, Love Hina. Megane Bu. Fetichista. Megane Bu, né? Por favor. Naruto. Naruto. Ah, gostou de Megane Bu. Tem um episódio de Naruto. Por favor, protagonista. Que ele usa óculos. Mas tem um amigo do Akamaru, não sei agora qual é o nome do pivete. Do pivete, que usa óculos. Mas é protagonista. Eita, praticamente tema livre. Sim, é, visitem o Offline Brasil e a página no Facebook da Ana Sierra. Eu vou pedir pro Evilásio colocar nos posts agora a página do Facebook mesmo, porque o blog tá com pouco post e tal. Aí, mais chance de acesso é tipo lá na página e tal. Beleza? Aí você deixa lá bonitinho. Whatever. Eu tenho alguns poucos temas de busca aqui, okay. Posso comentar aí, Vlas, não sei. Vai lá. O Offline deu uma parada esse. Bom, esse mês, assim, tipo, a gente não falou muito de temas mais relacionados com anime e tal, teve muito mais notícias em si, porque a Beto tá postando ultimamente, eu não tô postando nada, tenho que fazer um post até, foto. Então não teve muitos temas muito estranhos, assim, tipo, a maioria dos temas foram praticamente normais, nível guru, sexo e animes de terror, whatever. O de sempre, né? Então a gente escolhi esses outros aqui. O primeiro é, como pode uma garota ter esses sentimentos? Então. E esse é o tema. Cara, eu acho legal o que ela fala. Ah, o tema normal, guru, sexo, pornô, não sei o que, né? O dia que aparecer moe, aí ela vai achar, ah, agora sim. Então, exatamente. No dia que aparece Moe, bom, é porque, por exemplo, eles fizeram um novo vídeo daquela mesma equipe do Mememe, tá ligado? Aquele vídeo da mini, do cara que muito entra dentro do computador. Do Hideakiano, né? É, que ganhou, não ganhou prêmio não, né? Mas participou do negócio de... Ah, ganhou computador. Homenagens aí. Homenagens. Homenagens? Homenagens. Homenagens? Aí, essa... Aí, recentemente, eles fizeram meio que uma continuação e tal. Aí, realmente, o pessoal começou a voltar pro post do meme que a Beta tinha feito. Aí, realmente, agora tá aparecendo lá nos temas de busca um monte desses. Mas ainda fica dentro do padrão terror e sexo. Então, não fez diferença alguma. É, né? O próximo foi leituras de masturbação. Ainda tá dentro do tema sexo, né? Shakespeare, muito bom. É nessas horas que eu tenho medo do Offline do Brasil, cara. É nessas horas que eu tenho medo desse. Monteiro dizer... Lobato. Monteiro Lobato? É. Para esses leitores, para esses leitores eu indico um doujin de um certo ator onde ele mostra em 7 páginas 7 técnicas de masturbação diferentes. Meu Deus! Isso é interessante. O nome do autor é Nemu Nemu. Pronto, procurem, gente. Nemu Nemu aí para leituras de masturbação. Já. Tem que ser alguma coisa no cu? Só para perguntar. Não precisa ser trap. E não precisa ser trap. Tá. Só com trap, mas não precisa ser trap. Tá. Ai, ai. Pega uma toalhinha quente, enrola ela, faz um buraquinho. Ah, não, cara. Ah, não. Já me basta aquele episódio especial de Chimoneta, que é o cara ensinando como fazia o butthole lá, caseiro. Puta merda. Ok. Não dá certo não, viu, gente? Eu tentei. Você tentou, obrigada. Obrigado por fazer o teste. Tô pagando enganosa, hein? É. Uhum. Ficou mole, aí derreteu. Não. Enfim. Espero que não tenha queimado. Continua. Opa! Continua, Rafa. Continua. O terceiro é... O país que mais assiste hentai? Japão. Brasil? É. Japão. Claro. como o Brasil, cara. É Japão, né, cara? É, não, cara ser... Brasil? Eu ainda acho deve que é o mesmo que eu aqui pesquisando anime corte, animações hentai brasileiras. Pô. Brasil. Eita, aí sobrou mais dois agora. Esse não entendi. É, Tonari no Kobotsukun, por que Haru tira a roupa? Tonari então, é aquele. É um calor. Puta, né? Por que o Haru tira a roupa? Calor, nossa, que interessante. Porque esse hoje, né? Ele não vai tirar a roupa pra outra coisa. Vai pra tomar banho, sei lá. Não tem outro motivo para isso. Vai tocar. É, tá se for. Não tem outra história. Sim. O último é animes se abraçando. Eu não vou falar nada, porque talvez tenha um anime que fale de animes que são personificados e eles se abraçam, então não vou falar nada. É verdade. Vai que... Eric, não tem nenhum mangá aí que tenha personagens que personificam animes que se abraçam, não? Não faço ideia. Então tá. Pois é, gente, a gente termina aqui com os temas do Offline, porque não tinha muitas outras coisas interessantes para falar. Muito obrigada pela atenção dispensada e atualmente eu estou morando em São Paulo, beijo, me liga. Não, não liga não. Valeu, Nath, brigadão. Grande Tadashi, primeira participação sua, Tadashi, é, o estagiário, né, do Anime Kote. Vai aí, rapaz, faz as suas considerações e nos brinda aí com uma sugestão de tema sua. Perdão pelo café, não saiu. Isso aí é com o Ian, que pediu café. É com o Ian, cara. Não, não saiu o café, perdão. Espero a melhora da próxima vez, porque senão senhor. Vou ter com traz adoçante, tá? Ok, ok. Ei, você é... vai soltar anime corte. Então, com açúcar e leite. Olha só. O quê? Qual o problema? Não viu ninguém tomar café com leite agora. Não, eu tomo com leite. Eu não mereço isso. Eu mereço. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer, né? Eu fui pego meio de surpresa pra participar desse sobre músicas e animes. Eu queria agradecer, eu sempre ouvi, né? Tipo, já faz um bom tempo que eu baixei vários sobre músicas e animes e escutei numa mesma época. E tá agora participando é muito legal, sabe? É algo que eu alguns meses atrás, nunca poderia imaginar. Lá... né? Bem olha isso. Só. É, lá no Anime Coach saem postagens minhas, eu acho que, de acordo, mais ou menos no meu ritmo e no ritmo do Eric, sai uma por mês, mais ou menos, né, Eric? É mais ou menos o que eu consigo enviar pra ser editado e tal. É, a última que saiu foi uma resenha de Bonodi, quem quiser dar uma lida lá. É, Bonodi, um mangazinho Slice of Life, super, super legalzinho, super light. Sei lá, viu? Tem 30 capítulos. E... é, pulei uma hora e meia, é rapidão. E, enfim, é isso, eu gostaria só de agradecer. E o tema, como eu também fui pego meio de surpresa, eu tive que pensar rápido. É, eu pensei como tema animes que se passam no espaço, mas que não contém mechas. Meu Deus, alguém já teve aula com o Evilás de tema, cara. Inadmissível, né? Isso, cara. Facinho, facinho. Tranquilo. Ah, mas tem um monte. Tio Kyodai, beijos. Poxa, Nath. Planet. Com Bob Bob. Planet. Animes que se passam no espaço, mas não tem mechas. Terra E, Titânia. Mas, assim... The Legend of Galactic Heroes... Tá, deixa. Eu nem fiz isso pensando em Legend of Galactic Heroes, eu nem pensei nisso. Não, imagina. Ele só é meu top 1, mas eu nem pensei nisso. Isso, é isso aí. Então, Mecha você vai considerar só robozões, né? Então posso pegar, tipo, naves espaciais gigantes com cheio de mísseis. Tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá massa, tá massa. Valendo. Ouviu, Carlinhos? Agora, quando tu colocar lá, ó, é 100 robôs. Eu vou mudar isso aqui já. Não é sem mechas, é sem robôs. E não tem robôs. Não. No lugar de mechas. Especificamente aqueles robôs que as pessoas entram dentro e lutam com os outros. Que pode ter robôzinho andando na nave. Robôzinhos humanoides, pá. É. Ok, então. Ou que servem café. Exato, servem café. Ou que o Tadashi aprende como se faz. Yes, sir. Então é isso aí, Tadashi. Muito obrigado pela sua participação, cara. E se você aparecer no próximo SMA, traga café pra todo mundo, tá? Vou deixar. Vou deixar. É isso aí. Eita, enorme. Bom, eu só gosto de café gelado, tá? Então. É, o meu é 3 corações. Sobrezar. Porra, tem até a marca do café, mano. O meu é café puro com duas colheres de açúcar, por favor. Pode ser nesse café pra mim, tá? O meu é café com 11 cubos de açúcar. Nossa, caraca! Cara, diabetes, hein? Oh. Diabetes. Eu fiz uma referência que ninguém vai entender. The Trinity Blood? Sim! Olha, eu acertei. Okay, e a essa hora da noite, se eu querer que eu me lembre de Trinity Blood, é foda. Ok, então, gente. Dando continuidade, então, às despedidas aqui, é a minha vez. Mas eu vou começar de maneira branda, falando de três termos de buscas para o Netuin. O primeiro deles é o seguinte: significado da palavra Abine. Como se escreve Abine? Pega um dicionário. A-B-I-N-E. Não é cabine, não? Não é cabine, não. Tá faltando C. Não, ele escreveu Abine. Ok, continua. Não faço a mesma ideia. O segundo termo de busca, bom, é... Uhum. Ana Nishikinomiya Sexy. Eu imagino que Ana Nishikinomiya seja uma pessoa. Da Ana Senpai de... É Ana Senpai de Shimoneta. Shimoneta. Esse termo de busca... Eric, você tem algum doujinshi de Shimoneta aí pra... Cara, não, tranquilo, não precisa o anime. Isso me assustar um pouco. Precisa de doujinshi, pra quê? Shimoneta, não por... Assim, por muita surpresa, realmente não tem muito doujinshi lançado, na verdade. Uhum. É mais fanart, mas doujinshi é porque... O anime já é uma putaria, né? Então acho que... E o terceiro termo de busca é... Batalha do Século, Chuva de Nanquim contra Genkidama. Quando eu li isso daqui como termo de busca, imaginei na hora um jogo de luta, sabe? É, mais ou menos pegando essa ideia, Luke como lutador. Street Fighter. É quase Street Fighter, cara. Jogo de luta entre blogueiros. Exatamente, cara. Caralho, que derrota. Que derrota. Muita derrota. Esse é o aí conceito. Quando for escolher o urso, o Léo tem que vir junto, né? Porque é duplinho. Só que mais fácil eles decidirem isso no jogando Pokémon online do que... Tipo, esse é um conceito que eu apoiaria, cara. Um jogo de luta entre blogueiros, cara. Realmente, eu Nossa apoiaria senhora, esse conceito. Eu apoiaria. Imagina o personagem do Carlinho. Nem inventa, cara. E até eu de personagem selecionável, e Netotinha sendo dos secretos. Não, o Netotinha é seu mascote. Quando você escolhia um carlinho, você tem um golpe especial que você arremessa o Netotinho no oponente. É, milhões de Netotinhos. É a única coisa que é roupa customizada. Já tem a luta, já tem a música, né, de tema. Tem. Quando o golpe for lançado, já começa a cantar a música do Netotinho. Eu ia falar que pode ser também que o carlinho comeria um bolinho de arroz e ficaria super forte, mas isso poderia ser meio... Não, cara. Não, esse não. Olha a mente, cara, gente. Muito bem. Agora estou vendo o Eric jogando doji. O Eric jogando consolos no pessoal. Pá, pá. Qual seria a graça de jogar um bolinho de arroz no seu inimigo, pô? Enfim. A minha sugestão de tema para o SMA 56 é: entre tapas e beijos é sonho e ternura. De maneira literal, por favor, num tipo de tradução literal, o meu tema é animes com brigas de casais. Tá. Tema livre, vamos lá. Não é tão tema livre não, que é não foda, é muito tema deixar. Livre não, me desculpa aí, cara. Não, não. É foda de achar anime com briga de casal. Tudo bem. Foda achar anime com casal, ninguém mais hoje quer das bom, a gente pode pegar um etch whatever desses e ver se eles brigam, né? Porque pera, se tiver tsundere, eu acho que... Pera aí. Eu acho que vocês estão pensando na luta. Não, tá falando da briga. Carlírio, Oi. Tem que ser casal Canon. Pode ser só tipo. Ter tsundere, então, que acabou. Acabou. Pra especificar direitinho, é casal Canon. Ah, complicado. Casal Canon, igual a câmera. Do céu, meu Deus. Nossa senhora, o Luke saiu, o outro tá fazendo a piada. É a falta do Bebop, cara, ok. Muito bem, agradeço a todos que participaram aqui do podcast, agradeço a quem escutou também. E eu passo a vez agora para o Evilásio. Eu só queria dizer uma coisa com relação ao tema do Carlírio. Oreimoto, ah. O Kano é a Kirino e o Pokémon dela, tá? Para! Não, não lê. Não, mas eu sei. Qual é o problema? Não entendi. Tá, é que você gosta da Kuroneko? Não, é, eu gosto da Kuroneko. Não, por usar a carta Oreimoto. Por um tempo, foi Kano o Kuroneko com carinho, então. Ai, Jesus Maria. Muito bem. Eles brigam. Eu posso usar muito a carta Oreimoto. Muito bem, então, passando a vez então para o Evilásio, para ele falar de termos de busca no blog, né, ou nos blogs, falar também da sugestão de tema dele e as considerações que ele tem para fazer. Então, agradecer a todo mundo que compareceu mais uma vez, agradecer ao estagiário que aceitou o convite de última hora. Mas não trouxe café. Falhou dessa vez, melhor tá na próxima. Falhou na vida. E, bem, não tem muita coisa para falar mesmo, eu tô tentando testar um novo sistema para ver como é que vai ser, gravação ao vivo. É mais pro Kyodai, mas eu acabei testando meio que no Sobrevivos e Animes, então espero que não tenha dado nenhum problema. Wow, excuse me. E, bem, tem 4 termos de buscas aqui do Anime Portfólio ainda, que o pessoal procurou, não sei porquê. Um é, por que para fazer o anime é mais barato que fazer um cartoon? Eu acho que não é, mas... Eu acho que as pessoas dos animes são mais mal pagas do que a dos cartoons. Talvez. Provável. O orçamento de anime geralmente realmente é mais baixo. É mais baixo? Tem certeza? Sim. Cara, tem tanta cena parada em anime. É algo que começou desde... Eu não sei. É algo que começou desde a década de 70 e aí virou... Até porque a gente tem que falar dos cartoons de hoje em dia. Porque se a gente for falar do passado, certeza que os animes têm mais dinheiro do que os desenhos da Hanna-Barbera. Faz 50 centavos. Não, tá? Isso absolutamente certeza. Hanna-Barbera sem condições. Mas enfim. Outro foi conto tradicional anime. Fiquei curioso. Que conto tradicional um anime teria? Talvez, sei lá. Mononoke. Eu pensei naquele. Como é que é o nome? Daquele anime que conta as histórias dos 100 poemas lá de Chihaya Furu. Takoi. O Takoi, isso. Que tem uma abertura muito boa. Eu pensei em Conto de Fadas. Pensei no Akazu Kim. Né? Tudo bem. Evilásio, é o Erotic Fair Tales. Também tem Erotic Fair Tales. Nossa, né? Erotic Fair Tales. Mas tem anime? Não, mas eu fiz um post do mangá. Não, tem só o mangá. Mas enfim, tem bastante. Você procura. Leiam da Pequena Sereia, que legal. Não, vamos deixar pra lá. Eu gosto. Então, tem um aqui que eu acho que é duplicado. Eu acho que é duplicado, que é Kodomo no Jikan Fanservice. Não precisa, só bota Kodomo no Jikan que o resto sai, tá? Uhum. Não precisa botar fanservice. E alguém procurou Mangá Lindas HD. Quê? Mangá Lindas HD. Vai ver, tem um mangá chamado Lindas e ele quer as imagens em HD. Faz sentido. Um mangá? HD? É, ele quer as imagens em HD. Ele quer ver alta resolução, né? Mas é um gênio, então... Ele quer botar o zoom em certas áreas, entendeu? Uhum. Cada um com os seus desejos aí. Né? E, bem, o meu tema é... Então... Músicas de anime cujo título do anime seja um anagrama pra Shaelbe. Peraí, só letra isso daí, cara. É C-H-A-E-L-B. Ah, vai te catar. É animes cuja música ao contrário é... Cujo título ao contrário. Cujo título ao contrário. Não. Ok. Cadê o Luke? Eu achei que a gente tinha passado dessa fase... Com o Luke. Mas eu dei uma dica com o Alucard. Pior que o Evilásio jogou a isca e o anzol com chumbado e tudo, cara, realmente. Mas fica aí. Pessoas... Músicas de anime cujo título ao contrário é Shaelbe. Eu tô ligado que vocês vão na zoeira votar nesse tema, por favor. Não, eu tô achando que tem gente que vai votar nisso aqui. Eu tô achando que tem gente que vai votar nisso aqui, achando que é algum anime que se passa na Arábia, alguma coisa assim, Oriente Médio. Não, gente, não, Carneiro. Pode não. ser, gente, pode é ser, gente. Ninguém sabe. Pode ser. Porque pensa assim, Shaelbe, é um sobrenome tipo árabe, cara, então... Claro. Não sei, onde que tirou essa, Camilo? Vou pensar. Ai, que fim de carreira. Vamos abrir a discografia do Hard Hand aqui. Pois é, olha, isso aí, então. Eu só queria dizer que eu só assisti a fase da Sun Society, tá? Então... Não, vote no meu tema, pelo amor de Deus. Vote Bleach, pelo amor de Deus. Cala a boca! Aí. Olha. Animes cujo título seja um anagrama para Shaelby. Ok, está anotado aqui. Ok, então pode ser qualquer outro anime que eu possa formar com essas letras, certo? Se você achar... O que vai ser quase impossível, mas tudo bem. Se você achar, pode ser. Vamos nessa. Okay, eu posso cortar então, algumas letras se eu tentar... Não, não. Sacanagem. Ok. Valeu então, Evilásio. E para fechar o podcast, né, com a estatueta de ouro, é a vez do campeão do Ultimate Cat, Eric. Eric, faça suas considerações... Indique o tema do próximo podcast e nos brinde com a seleção de música especial para encerrar esse trabalho. Primeiro vou citar aqui alguns temas de busca do Anime Cote das últimas semanas. Animes de violino onde a menina morre. Poxa. Shigatsu não uso. Não, Carlito, não fala, Carlito. Se bem que ele procurou, né, se ele pesquisou, vai ter achado de verdade. Se bem que eu ia dizer Clannad também, né? Também. Tem violino, tem a garota morta. Toca violino, é, só que a menina que toca violino não morre em Clannad. Ah, mas ele não disse que era garota que não, toca violino morre. Não, assisti a segunda temporada de Clannad até hoje, sem spoilers. Já foi, opa, cara. Já foi, desculpa. Não, vou esperar seis meses. Vou esperar seis meses pra apagar isso. Eu sei que alguém morre, mas eu não quero saber quem morre. Tem a Fuku, não, mas não cara. É a do tem a Fuku, que já tá morta. Não, mas você já descartou uma pessoa. Ah, tá. É, outra aqui. Tsurugi. Abusando do tema no vestiário. Eu fui pesquisar, Tsurugi e Tema são dois personagens daquele anime fantástico, Cavaleiros. Futebol e Inazuma Eleven. Ah, tá. Que tem um bando de xotas e que é através de... Caralho, pior que são coragem. Ah, deve ser um doujinshi, tem muito doujinshi de Inazuma Eleven. Tem uns montes, eu só conheço através de Forarts, eu nunca vi meu o anime. Meu Deus. Eu também nunca vi o anime nem do Disney. É o tema comum. Tsurugi abusando do tema no vestiário. Dois jogadores de futebol, então. Deve não, estar... cara, mas são crianças, cara. Eles têm menos de 10 anos. Eu sou o Yaoi. Oi, Vilásio. Shotacon existe, cara. Não é por nossa culpa. Sério. 2D. Então, agora. O terceiro. O meu problema não é, tipo, existir com as pessoas procurarem. É vocês dizerem que é normal. Isso é que eu acho estranho. Tudo bem. É, e um terceiro tema aqui, vídeo lésbico, duração máxima de 2 minutos. Por que o cara quer um vídeo lésbico de só 2 minutos? É o quanto ele aguenta. Ai, nossa, Deus, cala a boca! É o quanto não, ele aguenta. Cara, eu ia dizer esse. É exatamente o quanto ele aguenta. Vá pro inferno, Ian. Essa frase é minha, caramba. Ah, agora não pode, ninguém pode dizer mais. Vai pro eu aviso logo, o Ian está enganando vocês, esse vídeo não é de lésbicas. Não é. É de lésbica, né? Vai. É de lésbica, sim, senhor. Opa, tá todo mundo se entregando, todo mundo assistiu. Ai, cara, infelizmente eu assisti esse vídeo, infelizmente. Eu vou falar, vocês sabem. Vai, voltando aqui pra divulgar 3 postagens no Nemicote. Uma que já tem algumas semanas, que é a última edição do X10, que eu citei 10 animes curtos de 2015, os que pra mim foram os melhores. Foi difícil achar 10 animes curtos decentes, mas tá lá. Tem Garotas Moe, tem Garota que Adora Comer, tem Ninjas Assassinos e Ninjas, enfim. Tem, já depois de o Evlas ter postado esse podcast... um sorteio comemorando os 4 anos de aniversário do Anime Cote, onde eu vou estar sorteando 4 jogos para serem ativados no Steam. Dragon Ball Xenoverse, Higurashi, o primeiro capítulo, Hyper Dimension Netunia, o primeiro jogo, e Nekopara, volume 1. Acessem lá o post, tem que logar com sua conta no Steam, curtir o Anime Cote no Facebook, é rápido. E, por fim... acho que uns 3 ou 4 dias depois da postagem desse podcast, vai pro ar o guia da temporada de primavera, quase 60 animes, por ordem de 59 confirmados, mas deve passar de 60, que sempre no final da temporada aparece alguns curtinhos anunciados. 59 animes e, pelo que eu já vi até agora, vai ter o dia a dia de uma bruxinha novata, um slice of life que me lembra muito aquele filme da Ghibli, da bruxinha. Caramba, deu um branco da Kiki. Kiki Delivery Service. Kiki Delivery Service. É um fanservice. Serviço de entregas da Kiki. É um slice of life de uma bruxinha novatas e não acontece nada. Não tem nada de acontecimento grandioso nesse Fly Witch, é o nome do anime, que vai estrear. Eu achei muito bacana o mangá. Vai ter amizade entre uma garota sacerdotisa e um urso piadista cheio de trocadilhos. Tá vendo? Tá aí o urso. Duas animações originais do Trigger. Vai ter anime que quer ser um novo Shingeki no Kyojin. Vai ter baratas gigantes de novo. Vai ter Beyblade com novos tipos de peões. E não vai ter Tekkyu dessa vez. Porém, vai ter um novo spin-off de Tekkyu. Enquanto o Tekkyu junta lá novos capítulos pra ter a oitava temporada futuramente. Esta porra não acaba. Ai, meu Deus, senhor Tekkyu. E no caso acaba a música... Não acaba Tekkyu. E no caso a música que eu escolhi aqui de última hora, porque falaram aqui no final que eu ia ser o último a indicar uma música. Você e eu sabia. Do último... Não, mas falaram há uns 20 minutos e eu não tinha escolhido. Mas você sabe que quem ganha o tema escolhe a música. Ah, é? Eu não sabia disso, achava que era aleatório. Eu achava que era aleatório. Nunca percebi isso. Mas é uma coisa nova. Não falam isso direito. Acho que vai, que eu vou. Então, tudo bem. Mas deveriam ter falado antes. Umas duas semanas antes. Eu escolhi as pressas. Certo, tipo, acabou a votação ontem. Aí ele queria que eu falasse umas duas semanas antes. Mas nunca teve isso explícito. Mas tudo bem, no caso. Sim. Ah, mas eu já ganhei quatro vezes esses temas. E eu não lembro de nas quatro vezes eu ter indicado o tema. Nas quatro vezes, nas quatro vezes você indicou a música no final, sim, senhor. Sim. Caramba, eu nunca percebi isso. Né? Eu vou indicar que alguém tá pedindo, implorando pra que alguém indicasse, que vai ser a música. É de abertura? É. De abertura de Hana Yamata, Slice of Life, Garotinhas, que dançam Yosakoi. É de 2014, do estúdio Madhouse, óbvio. Eu só assisti metade desse anime até hoje, apesar de ter gostado na época. É que tem vários animes daquela temporada que eu ainda não finalizei. Anime extremamente colorido, fofinho, um bom orçamento, considerando o gênero. Se alguém quiser falar mais a respeito, aqui com seis episódios, eu não tenho muito a dizer do anime. Agradeço ao Eric por ter escolhido a música extra que eu tinha guardado. Eu queria dizer que eu participo quase que ativamente de um clube okinawano aqui de Campo Grande. E que esse clube tem um grupo de Yosakoi chamado Seishun Yosakoi Soran, que já ganhou 3 vezes o Campeonato Nacional de Yosakoi, lá no Paraná e por aí vai. Eles são muito bons. Olha só. Depois de assistir Hanaya Yamata, eu aprendi a dancinha. Eu já participei de uma aula de Yosakoi Soran. Se vocês quiserem, eu deixo um vídeo pra vocês de algumas apresentações. Tudo que eu tenho pra dizer sobre o anime é que ele é um anime de garotas, slice of life, que fala da escolinha e tal. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas, Eric, salvo a probabilidade alta de eu não ter escutado, tu indicou o tema do próximo podcast? Não indiquei o tema, esqueci disso também. Tanto termos de buscas decentes do AnimeCote e posts pra fazer propaganda, eu esqueci. Então, a minha indicação é o próximo tema, já que mês que vem é meu aniversário. Então, músicas de animes com nota 8 ou mais no meu anime list. Ou seja, okay, os animes que eu mais gosto. Que egocêntrico do cara. É meu aniversário. Aí, no caso, se o meu tema ganhar, vai ter cerca de 230 animes à escolha aí, com notas 8 pra cima. Então, tem bastante opção. Okay. Enfim, é isso aí, gente. Tchau pra todo mundo. Valeu, é isso aí. Deem tchau, cara. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.